Kalau sahabatku apa gitu cuma hari berapa ainda confirmando, é o Bravo, é? Bravo, tudo bem. Ah, ainda não possui no sistema. Vou checar aqui junto a R. Confira o seu horário, 23h30. É, aqui na sessão inicialmente para 23h30. Eu vou chegar com a Erika. A princípio, eu não tenho nenhuma CHG da empresa ainda. Vou chegar com a Erika, ver se tem. E chamo novamente o Bravo do Ano. Hello, Alpha Yankee 54, clear to enter runway 17, then taxi until threshold 35, and enter Lima. At Lima, contact me again, sir. Solo aos 03, libera a pista, próxima interseção à direita, chame solo 121, decimal 1, senhor. 121. Vou entrar em contato com a Infraero para coordenar a posição. Solo, boa noite, 3662. 3662, Alfa, repórter 2010. Alfa, 2010. Kilo Alpha Yankee 54, can you please confirm your Kaya 54? Kaya 54, roger. Passaram, foi a 3 Romeu. Tem condições de fazer 180 aí pra seguir até 3 Romeu? Vai, vamos fazer 180. Gol 2043, decolado ao 05. Chame agora o controle Salvador em 120.8. Bom voo. 208, obrigado. Bom trabalho. Controle Gol 2043, passa 1200. Boa noite. 2043, contato radar, suba na nível 360 e a saída da El. Da El para o 360, gol 2043. Ingressa Juliette, portão 03, 3662. Juliette, 03. Before to enter the main apron contact now Salvador ground at 121.1, sir. Buffy Yank 54, clear deck on 2AB in gate number 6. Call me again for continuar. Tem contrato com a IS, a mesma informou que não possui nenhuma CHG da companhia. Poderia confirmar com a companhia e dar um retorno aqui pro pessoal? A gente correr atrás dessa CHG 2030? 2330? Eu posso tentar junto ao centro coordenar as 2330. Mas geralmente eles pedem uma CHG, entendeu? Ok, eu vou já adiantar com o centro. Yankee 54, clear until holding point, runway 10, via upper 1, India, on holding point, call tower, 1-8-95, 1-8-7-1-0-1-3. Boa noite. Controle de Salvador, boa noite, Xanar 6310, com a Yankee 4, descendo para 1-5-0. Xanar 6310, essa é a identificação via chegada a Mari, desce para o nível de voo 050. 050 com a Mari, haveria a possibilidade de voo direto em TAP? Mantenha a chegada inicialmente, só NER 6310, aguarde. Sim, a gente vai manter a chegada, 6310. Nada travada. Pouso 096, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, meia dúzia de nós. Sim, pouso no 0, pouso no 0, 6. X54, after the traffic on final has passed, clear to line up and wait for runway 10, Kyle 54. No solo 1-1, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo na frequência 1-2-1, no decimal 1, senhor. Próxima à direita, 2-1-0-9. 0096. Alô, 096, aqui teve Alfa, repórter 10 das 10. Alfa, 096. Sou 2043, chamo Recife, 3325, alterno 3395. 3325 e 95? Afirmativo. Obrigado. Controle, boa noite, 2279. Azul 2795, prossiga. Azul 2795, confirme se foi orientado a chamar o controle Salvador ou perdeu contato com o centro Recife? Não, a Salvador mandou chamar o controle agora, Salvador 2795. Sou Azul 2795, contato radar 93 milhas, sudeste, VR Salvador, voe proa da posição Bonfim, controle ideal, desça para 4000 pés, CNH 1013. Tá bom, no bom ficar, passando para a Salvador, good evening. Kayak 54, passing 2240. Kayak 54, radar contact from the departure, climb flight level 240 via Arbor departure. Climb flight level 240 via Arbor departure, Kayak 54. Ingressa Juliette, portão 09. Ingressa Juliette pro 09, 096. Controle, hoje não é 6310, completamente visual do setor, pode descer para 2000. Autorizar 2000 pés, hoje não é 6310, ajuste na 013. 1013 e 2000, hoje não é 6310, obrigado. Lima Vista Delta. 6310, autorizado Duna, final do procedimento ILS, informe estabilizado. Prod Duna, autorizado procedimento, informe estabilizado, 6310. Vou só checar aqui no sistema e chamar pra cópia, Lima Vista Delta. Governador, boa noite, 973 para autorização Galeão. 973 para o Galeão, prepara a Delta, um minuto. Já eu aguardo. Delta na escuta? Afirmo, qual parte? Kayak 54, contact Mississippi Sentry 133.25. If unable, 133.95. 3325, if I'm unable, 3395. Thank you very much, goodbye. Xané 6310, estabiliza aí, Eletro 10. Xané 6310, complete, chame a torre 118.95. 395. 2 Salvador, boa noite, Xané 6310, estabilizado, Eletro 10. Boa noite, Oxenem 6310, tráfego avistado, ajuste no 0, no 3, ajuste padrão. Chame quando tem embarque travado para autorização de pouso, Oxenem 6310. Chamará, já está com o trem embaixado travado. Oxenem 6310, tem pouso autorizado. Na pista no 0, vento agora de 120 graus com meia dúzia de nós. Livre pouso no 0, 6310. Gol 973, está pronto para o posicionamento enquanto aguarda a cópia. 7, gol 973, está autorizado para o Galeão, nível 360, via UP Novembro 857. Recorda 190, curva direita no perfil da Dael, Leda e Rumi. 5006, transponder, 1208, controle. Setorizado Galeão, nível 360, via UP Novembro 857. Recorda 190, curva à direita. Dael, Leda, Irumi. Acima 5006, controle 1208, gol 973. 973, correto. Puxa e aciona no 4, chão para o táxi. Autorizado, chama táxi, 973. Oxenem 6310 no solo 23, libera a pista próxima à direita e chame solo em 121.1. 21.1. Decola Salvador, boa noite, Oxum 663, zero Libro. 6310, boa noite, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 6310. Logo 19713 está com 44 a bordo, 1325, Guarulhos para o DAC. Aprovado Delta, chame na taxa e compasso. Direita Índia, ponto 0295, como empresa, 963, boa noite, bom trabalho. Boa noite, Altan 3858, sempre a informação aqui para a cópia Fortaleza. Altan 3858, para Fortaleza, prepare a bomba, um instante para a cópia. Posso começar aí? Preparando a bomba, só um minuto para a cópia. Me alinhado e pronto para decolagem em pista 17, Lima, Vitor Delta. Boa noite, Gol 963.0, Gol 90 Pro. 973, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero. O vento agora de 1 no 0 graus com meia dúzia de nós. Alinha e decola Gol 90, Gol 963. 6310 para Juliette. Ingressa Juliette pro 01. Juliette 01. Para descida, Azul 2795. Azul 2795, autorizado 4000 pés, que negar o 903, está presente na posição pelo. Desce para 4000 pés e voa direto na posição pelo, Azul 2795. Copiado Delta, aguarde aproximadamente mais um minuto e meio para a decolagem. Uno 973, decolado aos 29, chame agora o controle Salvador em 120.8, com gol. 1208, gol 1973, boa noite. Boa noite. Controle, boa noite, Gol 1973, Leda. Dael Leda passando 1400 pés. Gol 1973, contato radar, sua para nível 360 e a saída da El. Ok, 360, solicita voar direto Leda, Gol 1973. Então desconsidere a palavra via e foi direto à posição Leda. Muito obrigado, direto Leda, Gol 1973. Tango Lima, Vitor Delta, autorizado a decolar pistão no 7, vento de 1 a 2, 0 graus com meia dúzia de nós, ajuste padrão. Salve, até o 3258. Afirma, só um minuto, 3258. Tá pronto por inspect, aqui no... R2. Gente, inicia aguardando o corpo, 3258. Autorizado, meu guarda-nave está na porta. Grava o Zulu F na escuta? 3-1, chame agora o controle Salvador na frequência 120 decimal 8, senhor. Bom voo. 208, Lula Delta, contato radar, 70 milhas do R Salvador, acione a identificação, voo em proa da posição IPAP, coro ideal e descida, desce para o nível de voo 050, chegada é a Mari. Confirmado para o Lima Vitor Delta, o Lima Vitor Delta decolou agora. Se tiver informação, vai para o Papatango Vitor Kilo Delta na chegada. Pulo Eco após da El, boa correção Leda, após Leda, morte. Eco no Pátio 3, acione e chama para o táxi. Senado 0260, ainda não recebo. Fortaleza 370 autorizado via Pêndulo 19, até Bangu após direto a Buco, Fortaleza. Decola da 10, curva à esquerda no perfil da Momo, transição Fruti. 5015, transponder, 1208, controle. 370 para Fortaleza, Pêndulo 19, via Momo, Fortaleza, decola, curva à esquerda, Momo, Fruti, aciona 5015, 208, correto, chama pronto pro táxi do 3258. Bora pro táxi do 3258. Autocontrole. Confirme transporte de termo ou transporte de órgão vital? Azul 2795, autorizado, descida para 2000 pés, QNH 1093. Autorizado 2000, 1013, ou 2795. Gol 1973, chame Recife, frequência 13325, alterna 13395. 3325, alternando 3395 com Recife, gol 1973, uma boa noite. Boa noite. Caso 2795, autorizado o sinal de procedimento ILS, repita 90, retorno ponto estabilizado. Portal estabilizado, está com referência, pode voar turno 2795? Autorizado. Autorizado, turno 2795. Comandou, o Lima Vitor Delta, assim que possível, uma coordenação com o controle Aracaju pro Adolfo Romeu 363. Patango Lima Vitor Delta, mantenha a saída, aguarde coordenação com Aracaju. Positivo. Com referência, pode voar o externo, azul 2795. Mantenha a turna, azul 2795. Ok, mantém para azul 2795. A informação está recebendo feixe de laser, posição de 3 horas, aproximadamente 1 milha, ou 2795. Copia a informação. Recebendo feixe de laser verde, posição de 3 para 4 horas, a 1 milha de distância. Graças. 41 agora, 3 horas e 30, alterna São Luís. Autorizado, direita via Índia, com espera 1895, 1013 nas linhas de Goiás. Ok, bom. Azul 2795, comprante aproximação, chame a torre 118, decimal 195. 1895 a torre, azul 2795. Uno 3, Pro de Duna. acomodando. Torre, boa noite, Azul 2795, baixada de chegada. Azul 2795, boa noite, tráfego avistado, ajuste padrão. Pouso autorizado, pista no zero, senhor vento de 1-1-0 graus, 079-2795. Livre, pouso 2795. Salvador, boa noite, é o Oxanã 6310, Recife 390. Oxanã 6310, boa noite, para Recife, prepare a PUCA, número 24. Prepara a PUCA, guardando. Após a passagem do ATR da Azul, agora na curta final, pista no zero, ali mantém pista no zero, com 3858. Após o ATR, ali mantém, está 3858. Autorizado por hoje, bom, fisicamente, está na minha 313. Direto bom, espero para a máquina, está na minha 313. Papatango, Lima, Vitor, Delta. Serviço radar encerrado, 60 milhas, Nordeste, Salvador, mantenho ainda 190, chame Aracaju, frequência 120, decimal 3. 203, Vitor Delta, grato. 95, 1895. 1895. Obrigado, grato, grato. 1095, pronto, corte. 1095. Fortaleza autorizado, 377, BP 19 até Bangu, após direto a Cabu. Direto de Fortaleza. Cola da 1-0, curva esquerda no perfil da bomba, transição Froti. 5024, transponde 1208, controle. 1096, Fortaleza autorizado, apresentou no 9, Bangu, direto a Bangu, direto Fortaleza, direto cola da 0, curva esquerda, bomba, Froti. 024, 1208, controle, 1096. Confirmando nível 370. 370, 0, correto, chama pronto no 9. Pronto, 9. Boa noite, Azul 2795, Vibrano. Alfa, aquilo faz 3, frequência, fica atento ao sinalizador, 3795. 3735, faz 3, aqui no sinalizador, 2795. 3858, decolando aos 44, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. Obrigado, trabalho. Mandou, boa noite, eu tenho 3858, decolado, cruzando 2000, visual para voar para ti. 3858, contato radar, sua barra 3850, Controle na 3858. Na 3858, prossiga. Decolado, cruza 2500, visual com referência para voar para ti. Na 3858. Ué, tá dormindo, Sarão? Ué, a Frodi é aqui, ó. Do lado. É, lá em cima. O Vitor Kilo Delta recebe o controle? Imagina o controle. Enche autorizado ILS, informe estabilizado. É bom, tá estabilizado, vendo aquilo dela. Tan 3858, copiou via saída Momo? Não, negativo, senhor. Pode confirmar. Novamente, Tan 3858, passando agora 3.600 pés, contato radar, decolagem, sua para nível 370, via saída Momo. Ok, 370 via Momo, Tan 3858. Nosso Papo Meu Bravo, Zulu. Muito boa noite, TAN 3815, informação Uniform, 340 Guarulhos. 3815, prepara da Elfa, 1 minuto para a copa número 2. É isso. Estamos no ar com a bola. Venha 310, já tem autorização, Solon? Aqui, pronto. Nosso copo. Recife 350, autorizado via Pedro 17. Recorda 10, curva esquerda, perfil da Puca, Jama, Aracaju. 50 no 2 transponder, 208 controle. Autorizado 350 na Puca, Jama, Aracaju, após a Pedro 17. Controle 1208, transponder 50 no copo final. 50 no 2. 50 no 2 ao transponder. Chama pronto na pole position, 6390. Chamada pronta na pole. Com 20.000 Delta. Gente, compatão com Vitor Kilo Delta, complexo transmissor 1895. É. É, papatão com 20.000 Delta. Papatango Vitor, Kilo Delta, boa noite. Tráfego ainda não avistado, ajuste agora no 0 no 3. Continua a aproximação, reporte quando avistando o trem baixo travado. Papatango Vitor, Kilo Delta. Nossa, tá, boa milha para o zero, está presente. Propõe mudança para 1 no 7. Copiado, mudança para 1 no 7. Confirme, já visou algum campo já? Visual algum campo. Alfa Tango Vidro, aquilo Delta, plano cancelado agora aos 49, autorizado curva à esquerda. Chame base pela direita, pista 1 no 7. Para autorização de pouso, Papa Tango Vitor, Kilo Delta. Tango Vitor, Kilo Delta avistado, cheque trem. Abaixando gravado na base para a final, onda certa. Tango Vitor, Kilo Delta, pouso autorizado, pista no 7, vento 1, 10 graus com 07 nós. Pede Vitor, Kilo Delta. Então, 3858. Prossiga, Sargento. Chame Recife, 2685, alterno 2545. 2685, 2545, bom. Tango Vitor, Kilo Delta no solo 5-3, confirme Patrick, se destina, senhor. T5-Cente, livre táxi à direita, ou estacionar frequência livre. Vitor, Kilo Delta, com escasso. Siga. Presa direto dura, visual, setor. Presa dura, 2.000 pés, sem negar, 1-0-1-3. 2.000 pés, direto dura, 1-0-1-3, final 63-03. Controle o Bravo do Lago Soriteto? Preciso. Se possível, seria da proa de Mótiva, coordenar a proa de Mótiva para o Bravo do Lago. Aguarde coordenação e autorização, Bravo do Lago. Aguarde, obrigado. Controle, o Oceano 6313, autorizado ILS. Autorizado ILS, XY0, informe estabilizado. Autorizado ILS, informe estabilizado, 6303. 3895, pronto para cópia. Afirmativo, tá? Guarulhos 340, autorizado via Pesolo 1-0. Decola da 1-0, curva direita no perfil da Dael, Leda, Mótico. 5030, transponder, 1208, controle. 5200 para 190, formação e uniforme. 103.05, acelera identificação via chega da mar e desce para nível 050. 050 via chega da mar. Perfeito, no edifício correto, chame pronto, suspeito na dentro. Ok, via 2000-1002, adeus. Portão 9, autorizado, chama ataque. Com 060. A idente, desce via 060, autorizado. 2, faz 2-2. Controle, acionário 6303, estabilizado em ILS X-ray, visual com Oceano 6303, complete aproximação, chame a torre 198, decimal 95. 1895, boa, até daqui a pouco. 6303. Até. Oi, Salvador, boa noite. Oceano 6303, final ILS X-ray 10, visual. Oceano 6303, tráfego avistado, ajuste no 013. Por gentileza, confirme, trem baixo travado, senhor. Baixando nesse momento. Oceano 6303, tem pouso autorizado, pista 10, o vento agora de 100 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso, pista 10, Oceano 6303. Oceano 6310, possível acionamento, posição 1. 3310, mantém a posição aguarde para o posto número 2 do setor. Aguardando o número 2 do setor, 6310. Papai Romeu Bravo do Lueco, chame Recife 3325, alterno 3395. 3325, 3395. Bravo, Zilueco, uma boa.